Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna e é com uma imensa satisfação que levo ao ar agora o meu primeiro podcast. Como muitos de vocês já sabem, os podcasts são pequenas produções de áudio, estilo programa de rádio mesmo, disponibilizadas na internet em arquivo MP3 ou WMA, para que as pessoas possam ouvir no computador, no iPod ou em qualquer outro dispositivo que toque MP3. Os podcasts já estão se consolidando nos Estados Unidos e na Europa como um meio alternativo de comunicação e entretenimento. E a tendência é que eles provoquem nas rádios comerciais as mesmas mudanças que os blogs vêm causando na mídia impressa tradicional, principalmente nos Estados Unidos, onde já há vários blogs que têm peso, têm influência importante na opinião pública norte-americana. Aqui no Brasil, essa onda começou recentemente, e já temos alguns podcasts muito bons. Alguns mais musicais, que procuram mostrar sons alternativos, novas bandas interessantes que surgem e não têm muito espaço nas rádios comerciais para exibir seus trabalhos. E tem podcasts mais informativos. Geralmente a pessoa que produz um podcast procura falar sobre um assunto que domina bem, seja artes, tecnologia, literatura, moda, publicidade, etc. E pelo que eu vi até agora, tem produções muito boas. Pessoas que, mesmo sem ter uma formação jornalística ou sem nunca ter tido uma experiência anterior em rádio, têm mandado bem, têm conseguido produzir conteúdo de qualidade. O que leva a crer que o cenário do podcast no Brasil tem potencial para ser tão rico e criativo como em outros países. Bom, o trabalho que eu pretendo desenvolver a partir de agora nesses meus podcasts é uma espécie de revista de variedades. Vamos ter música, vamos ter entrevistas interessantes e também debates sobre temas da atualidade. A duração dos programas vai girar em torno dos 20 minutos, às vezes pode chegar a meia hora, se tivermos muito assunto em pauta. Mas não passa disso. Até porque um dos públicos-alvo dos podcasts são justamente as pessoas que usam iPod ou outro tocador para ouvir MP3 do carro, dentro do ônibus ou do metrô, no deslocamento para o trabalho, para a escola ou de volta para casa. Então, um programa de 20 minutos, meia hora, é mais do que suficiente para distrair nossos ouvintes em trânsito aí pelas ruas e avenidas do Brasil afora. Ainda nesta edição, nós vamos conversar com o produtor e diretor de cinema e TV Francisco Amorim Filho, que se lançou na louca aventura de produzir uma telenovela independente em Pernambuco. Mas eu queria começar falando de um assunto que mobilizou a opinião pública brasileira agora, no finzinho de maio, que foi a descoberta da máfia de fraudadores de concursos públicos promovidos pelo CESP, o Centro de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. No último dia 22, a polícia prendeu dezenas de candidatos suspeitos de tentar fraudar o concurso para agente penitenciário federal. Eles teriam combinado de pagar até R$40 mil à quadrilha para terem acesso privilegiado aos gabaritos das provas. Descobriu-se depois que a tal quadrilha, liderada por um tal de Hélio Ortiz, que é funcionário do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, já fraudava vestibulares e concursos públicos desde 1981. Brincadeira, hein? 16 funcionários do Tribunal de Justiça, que teriam se beneficiado do esquema para passar no concurso público e já trabalhavam algum tempo no tribunal, também foram presos. Tem outros funcionários públicos envolvidos, professores, oficiais da PM, enfim, era uma verdadeira máfia. E agora a polícia descobriu que pelo menos um funcionário do CESP participou da fraude, liberando o conteúdo da prova ou mesmo o gabarito antecipadamente para os membros da quadrilha. Agora todos os funcionários e diretores do CESP que tinham acesso às provas do concurso estão sob investigação. Justo o CESP, que era tido como um núcleo de excelência na elaboração e execução de concursos públicos em todo o Brasil, tanto pelo rigor das provas quanto pela alegada segurança na aplicação e na correção das provas. Agora, a instituição que é ligada à Universidade de Brasília ficou com a imagem arranhada e o episódio gerou uma indignação muito grande, especialmente aqui em Brasília, onde o funcionalismo público tem um peso importante na economia, no mercado de trabalho. Muita gente se dedica, se prepara às vezes durante mais de 2 anos para prestar um concurso público. Enfim, foi uma coisa lamentável essa que aconteceu. Eu convidei 2 blogueiras para participar aqui do podcast, vou conversar com uma de cada vez, a Mônica e a Sabrina. Ambas são concurseiras, são jovens, estão em início de carreira e certamente ficaram muito chateadas com essa história, né? Depois de tanto tempo de preparo, você vê um espertinho ou vários espertinhos pulando o esquema e ocupando um posto de trabalho que poderia ser seu, né? Mas enfim, me diga, Mônica, você que sempre fez concursos públicos, enfim, tá sempre aí estudando, batalhando, Qual foi o seu sentimento quando você tomou conhecimento aí dessa máfia, desse esquema de fraudes de concursos? Eu acho lamentável tudo isso que está acontecendo, porque as pessoas que estudam para concurso, investem dinheiro, gastam dinheiro com concurso, com livros, seu tempo, né? Você gasta o seu tempo se dedicando para aquilo ali, mas eu acho que acima de tudo você está depositando também confiança naquilo ali para a realização de um sonho, de repente, né? Coisas que você sempre sonhou fazer e acha que depois de passar no concurso público vai poder realizar, né? Então, eu acho que vai muito além do gasto financeiro. E como foi que você tomou conhecimento? Foi pela matéria no Fantástico? Foi pela internet? Como foi? Foi pelo Correio. Pelo Correio Brasiliense? É. E na hora, o que, que te passou assim pela cabeça? Pô, vão acabar com os concursos, não vai ter mais concurso pelo CESP? O que foi que você pensou na hora? Eu achei que, assim, não que não fosse mais ter concurso pelo CESP, mas que fosse ter uma crise, né? Porque o CESP é responsável por pelo menos, acho que 80% dos concursos do país, né? Fora que ele sempre foi muito respeitado, a própria postura do CESP era de não admitir contestação das provas, até mesmo para quem e entrar com recurso quando fazia alguma prova era uma dificuldade para eles aceitarem, justamente por isso, porque eles sempre garantiram entre aspas, né? Agora a gente sabe que é entre aspas, a lisura das provas e de todo o processo, né? E agora a gente está vendo que não é bem assim. Então acho que instalou-se uma crise, os concursantes estão, assim, quem está estudando principalmente há muito tempo, deve ter ficado muito assim pra baixo, pensando, e agora? Tô gastando rios de dinheiro, investindo tudo, pra agora ficar sabendo que tem carta marcada, né? E o que, que você gostaria que acontecesse com os responsáveis? Você acha que eles vão realmente pagar por esse crime? Eles vão pegar alguns anos de cadeia aí? Ou você acha que vai ter alguma maracutaia, que eles vão conseguir escapar por alguma manobra jurídica? O que você acha? Eu acho que de repente pode acontecer sim uma manobra jurídica, porque é o que a gente está acostumado a ver, né? Mas eu espero que eles sejam punidos e acho que até mesmo quem já estava lá, por exemplo, no caso do PJ, servidores, devem ser punidos e acho que deveria devolver todo o dinheiro que recebeu até agora. Legal, muito obrigado então por sua participação nesse nosso primeiro podcast da página do Alexandre Senna. Espero contar com a sua opinião outras vezes, porque você tem uma voz muito, muito bonita. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade. Tá, então a opinião da Mônica Lago, que é estudante de jornalismo e de vez em quando dá uns pitacos no blog do namorado dela, o Renzo Alexandre. Quem quiser conferir, tem um link no meu blog. Você vai em www.alexandresena.jor.br, clica em blog do Senna. No blog tem a coluna da direita com o link mais blogs, clica nele e vai abrir uma janelinha citando vários blogs conhecidos. Tá lá o do Renzo Alexandre para você clicar e conferir. Mas isso que a Mônica falou do próprio rigor do CESP, né, na aplicação e na correção das provas, a ponto de criarem bastante dificuldade para os candidatos que entravam com recurso, questionando um ou outro item das provas dos concursos, isso criou um mito de respeitabilidade, né, e de lisura dos concursos do CESP. Isso tudo parece ter ido por água abaixo agora com esse escândalo aí das fraudes. Eu tô com outra blogueira na linha, a Sabrina, que tem um blog bastante conhecido aqui em Brasília, o sabrinamix.blogger.com.br. Sabrina, me fale um pouco sobre sua opinião aí sobre essa questão da máfia dos concursos. Você que já prestou alguns concursos aí, a gente sempre acompanha pelo seu blog a sua expectativa em relação aos concursos públicos. Como é que foi que você recebeu essa notícia de que estava havendo um grande esquema de fraudes de concursos públicos aqui em Brasília e em outras cidades? Bom, primeiro foi um baque, né? Todo mundo ficou assustado porque... Primeiro que o CESP era uma instituição assim, que a gente confiava e tinha um nome, né? E agora a gente não sabe nem em quem confiar mais. Porque com tantos anos assim, que o CESP trabalhava já com concurso e sabendo que esse problema das fraudes dos rolos já veio desde 81... A gente fica meio assustado, né? Saber assim, qual a confiabilidade que a gente pode ter na instituição de concurso mesmo. Você tomou conhecimento como? Você viu a reportagem no Fantástico, olhou no Correio Brasiliense, como foi? Eu tava na internet num dia que eu vi a reportagem do Fantástico, conversando justamente com outros concursantes. E eu vi a reportagem, eu já corri pra ver e já fui comentar com o pessoal, assim, e ver a reação deles, assim. Teve gente que fez aquela prova, ficou muito revoltado, né, por achar que podia ser anulado e tudo também, e por causa do rolo todo, mas né, a gente imaginava que fosse uma coisa pontual, assim, e depois a gente foi vendo que o negócio não era tão pequeno quanto a gente estava imaginando. E você que participa ativamente de fóruns, listas de discussões sobre concurso na internet, como é que foi a reação da galera? Ficaram muito indignados? A maioria ficou indignada mesmo. Ficou muito indignada, falam mal do CESP, assim, a torta direita, assim, acho que até sem, às vezes sem pensar mesmo, sabe, falam demais, mas a maioria ficou muito indignada, dizendo que não dá pra confiar em mais ninguém, assim, porque se o CESP, que era uma grande instituição, teve esses problemas, imagina os menores, né? E você acha que o CESP consegue superar isso e recuperar a credibilidade perdida, ou a imagem ficou arranhada, assim, para sempre? Olha, eu vou dar minha opinião de concursando mesmo. Eu espero que supere. Até, assim, pra mim, as provas do CESP, o esquema de prova era muito bom, e a gente acaba pegando uma maneira de fazer a prova, a gente aprende a fazer a prova. Se mudarem, se resolverem contratar agora outras instituições, a gente vai ter um trabalho maior, assim, para poder aprender a fazer as outras provas. Às vezes o candidato vai mal não só por não saber a matéria, mas às vezes ele não sabe fazer a prova. É, e na minha opinião de concursando mesmo, eu acho que se o CESP conseguir superar essa crise toda que está gerando aí, vai ser muito bom, porque eu já aprendi a fazer as provas do CESP, muita gente já aprendeu e já consegue fazer as provas com tranquilidade. Você acha que você vai ter ânimo ainda? Você está preparado para o próximo concurso, ou bateu aquele desânimo? Vou fazer, mas não vai adiantar nada, é tudo fraudado mesmo? O que, que você pensa sobre isso? Olha, eu tô animada ainda, mas teve muita gente que eu conheço que desanimou mesmo, que disse que sai mais barato juntar dinheiro pra pôr na poupança pra comprar a vaga do que pagar cursinho, estudar, essas coisas, tá? Mas eu, pra mim, que meu sonho, né, é passar num concurso bom, então não mudou muito, não, independente se for certo ou se for outro, o sonho continua. Tá ótimo, então. Obrigado pela sua participação nesse nosso primeiro podcast. Espero contar com a sua opinião mais vezes, porque você, além de ser bonita pessoalmente, tem uma voz, assim, encantadora. Tá bom, então. Tá bom, muito obrigado. Até a próxima. Tá, até mais. Tchau. Tchau. Essa aí foi a Sabrina Nunes, jornalista e concurseira aqui de Brasília. Além do blog dela, sabrinamix.blogger.com.br, ela também tem um fotolog, com cada foto divina. Acessem lá, fotolog.net/sabrinamix. Muito bom mesmo o fotolog da Sabrina. Mas isso que a Sabrina falou sobre a indignação do pessoal com as fraudes, gente dizendo que vale mais a pena juntar dinheiro para comprar o gabarito do que pagar cursinho, isso tudo é um termômetro da revolta da opinião pública, né, com esse e com outros casos de corrupção que tem aparecido aí na mídia, né, em Rondônia, Alagoas, o caso agora da propina dos Correios, que a gente não sabe se vai dar em CPI ou não, mas enfim. Fica aí a demanda, uma necessidade, né, de um choque de moralidade que o país anda precisando, para ver se voltamos a andar nos eixos. Mas vamos falar de um assunto mais ameno agora. Eu que nos últimos dias procurava assuntos, pautas interessantes para colocar aqui nos podcasts, descobri que no próprio Orkut, aquela famosa rede de comunidades virtuais, a gente garimpa alguns assuntos que rendem matérias e entrevistas interessantes. Pois bem, eu descobri uma amiga minha de longa data, lá do Recife, a Tatiane Quezado, a qual eu não vejo pessoalmente faz uns 6 anos. Ela me adicionou no Orkut, eu dei uma olhada nas comunidades em que ela está inscrita. Ela, Tatiane, é produtora de TV e está participando, vejam só, da produção de uma telenovela rodada inteiramente em Pernambuco. A novela se chama Filhos do Mar, trata-se de uma produção independente que vem sendo tocada pelo produtor Francisco Amorim Filho, que é baseada num filme dos anos 20, também rodado em Pernambuco, chamado O Aitaré da Praia. Engraçado que não é a primeira novela produzida em Pernambuco. Lá pelos idos dos anos 60, quando ainda não tínhamos a Globo, enfim, não existiam redes de televisão com programação nacional, as emissões de televisão do Recife exibiam bastante produção local, inclusive telenovelas. Eu estava vendo o site do Nilson Xavier, o teledramaturgia.com.br, que é um site ótimo para quem é noveleiro, curte informações sobre novelas. O site tem sinopse, ficha técnica e fotos de quase todas as telenovelas produzidas no Brasil, não só as atuais da Globo, do SBT, mas novelas do Tempo do Onça, da Rede Tupi, da Excelsior, enfim, novelas que sua mãe ou sua avó devem ter assistido. E teve uma novela produzida pela TV Jornal do Comércio do Recife, que fez muito sucesso em 1967 e acabou sendo comprada e retransmitida pela TV Bandeirantes em São Paulo, que era A Moça do Sobrado Grande. Foi uma das primeiras novelas exibidas pela Band, totalmente produzida e rodada em Pernambuco. Enfim, eu me interessei para saber mais sobre esse projeto da novela Filhos do Mar. Eu sou um entusiasta da regionalização da programação das TVs brasileiras. Acho que, além de receber a programação das grandes redes sediadas no Rio e em São Paulo, as pessoas querem ver também conteúdo local, querem ter contato com a realidade de sua cidade, do seu estado. Aí eu consegui com a Tatiane contato com o diretor da novela, Francisco Amorim Filho. Eu estou com ele na linha diretamente do Recife. Francisco, eu queria que você nos contasse como é que surgiu essa ideia. Foi um projeto, um sonho, foi um delírio? Como é que surgiu essa ideia de gravar uma novela do Recife? Conta pra gente como foi. Eu trabalho com cinema há mais ou menos 8 anos e tinha muita dificuldade de fazer projetos audiovisuais aqui no Nordeste, né, em Recife, principalmente. Então, assim, por exemplo, para você fazer, eu fiz um curso que passou 4 anos entre pré-produção, produção e pós-produção. Primeiro por conta de falta de patrocínio, né? E pela falta de estrutura mesmo, que tem que se locomover para o Rio para poder fazer toda a finalização do cinema. E eu queria fazer um projeto mais imediatista. Eu trabalhei com vídeo também, mas eu queria uma coisa mais comercial e imediatista, né? Pensei em fazer um projeto de audiovisual para TV, em que a gente chamasse mais atenção dos patrocinadores. Não foi de início um projeto para novela, né? Eu pensei em fazer remakes de filmes do ciclo pernambucano, porque o ciclo pernambucano foi da década de 20, foi a época que Pernambuco, Recife, fez 3 longas-metragens, ainda era cinema mudo, e foi produzido isso, e é conhecido no mundo todo, e algumas partes do Brasil são estudadas, algumas faculdades, mas isso não é divulgado. Foi daí que surgiu a ideia, então, de refilmar a história do Aitaré, não é isso? Isso, isso. Aí, eu fazendo a pesquisa, o primeiro filme regionalista do país foi A Aitaré da Praia, porque antes os filmes até mesmo eram feitos com a visão ainda americanizada. Existia a questão toda de índio, cowboy, essas coisas, né? E eles fizeram o primeiro filme que falava sobre pescadores e sobre o litoral pernambucano, nordestino. E isso daí é considerado, A Aitaré é considerado o primeiro filme com tendências regionalistas, né? Com história passada, com enredo passado todo, com ambiente brasileiro, né? E personagens também. Então eu pensei em reestruturar isso para fazer um remake para um filme. Só que ainda não temos essa visão de fazer filmes para TV. Então eu pensei em fazer uma série e acabou virando uma novela. E no desenvolver do roteiro, fui vendo que tinha histórias para se contar e acabou formando uma minissérie, na realidade. Onde eu chamo de novela porque a gente está reestruturando a teledramaturgia pernambucana. São quantos capítulos, na verdade? São 30 capítulos. Certo. E como é que é o dia a dia? Dificuldade de produção, óbvia, tem a questão financeira, se tocar um projeto desse, às vezes, sem patrocínio, com o suor do próprio corpo, com a boa vontade das pessoas, é algo difícil, mas enfim. Conta como é que é o dia a dia da produção. Olha, é complicado porque são 43 atores, 22 pessoas na equipe técnica, e a gente tem que alimentar esse povo todo, tem que locomover. Para você ter uma ideia, como a gente teve que pensar em minimizar custos. Então, como é que a gente fez? A equipe de arte, por exemplo, visita brechóis e quermesses de igreja, e a gente fez um figurino com R$150 para esses 43 atores. A gente comprou roupa de brechó e tal, e com doações de roupas velhas, a gente começou a fazer remodelagem nessas roupas. A questão de alimentação, a gente vai atrás de apoio de empresas com restaurantes, lanchonetes, que trocam a questão de serviço, ou seja, os dons de produtos, de alimentação e troca de divulgação da logomarca. E a gente trabalha muito, muito, muito com apoio. Graças a Deus, assim, a questão de apoiadores, o pessoal troca muito serviço e produto por divulgação. Patrocínio é que é muito difícil. A gente não consegue uma aposta por ser um projeto tão pioneiro, porque a gente está saindo na frente fazendo um projeto de uma obra dessa independente, fora do eixo Rio-São Paulo e tal. Mas é, a gente minimiza os custos todos com apoio. Então, a alimentação toda é apoio, é, transporte, são empresas que trabalham com transporte que dão apoio para a gente. Então, a visão de se receber algum dinheiro é quando a novela estiver toda pronta e se tiver uma comercialização disso. Aí, mas todo mundo tem contrato assinado para poder, quando entrar algum dinheiro, ser distribuído isso. Bom, vocês obviamente estão procurando parceria, é alguma emissora que queira exibir essa produção de vocês, mas vocês também tencionam inscrever em algum festival de audiovisual, alguma coisa no sentido? É engraçado, porque assim, na realidade me perguntaram já por que eu não escrevi em leis de incentivo à cultura, por exemplo, né? Mas é porque não existe esse segmento, por exemplo, novela ou minissérie. Existem projetos de lei de incentivo à cultura para audiovisual. E audiovisual que eles entendem é cinema, não se refere a isso. Então, um filme, é, a produção é muito menor, você com um mês você filma tudo e a produção é cara, mas é uma coisa de 2 horas de duração. Enquanto que meu projeto tem 30 capítulos de 1 hora de duração, né? Então isso aí de imagens editadas. Então é complicado escrever isso em festival. A ideia mesmo é se procurar, a ideia principal foi de ir atrás de uma emissora local para que se passasse a nível Pernambuco. Mas já fomos atrás de outras emissoras, a gente quer TV aberta mesmo, mas já tem até contato de TV fechada, porque é uma novela que fala sobre a cultura pernambucana, a cultura nordestina em geral, e é uma novela que é para todo público. Então, assim, a gente está com propostas ainda abertas, né? A ideia é fazer parceria, a gente tem uma parceria com outros produtores, tem câmera, edição, equipamento e luz, mas a gente quer uma parceria para comercialização disso, exibição sim, mas festival fica muito complicado. Agora você que está aí vivendo esse processo, você acha que vale a pena, enfim, com toda a luta, com toda a dificuldade que o profissional encontra, vale a pena investir na produção independente de televisão? Vale sim. Primeiro porque a nossa Hollywood é a televisão. Eu tenho portas abertas por se tratar de um projeto para televisão. Infelizmente ou felizmente. Porque assim, a expressão artística maior de qualquer país, eu acho que é o cinema, que envolve o mundo todo. É uma expressão artística mundial. Mas aqui no Brasil, televisão e novela, principalmente, é uma coisa que chama a atenção do imaginário popular. Então eu sou muito bem recebido, o projeto é muito bem aceito por se tratar de uma novela. E por se tratar, independente de uma obra independente, por se tratar de uma obra para televisão, de teledramaturgia. As pessoas às vezes não querem nem saber muito bem do enredo, querem saber o que é a novela, por que uma novela e da proporção de que é um projeto de teledramaturgia. Então acho que vale a pena assim, porque agora está sendo discutida a questão da radionalização da TV, onde cada canal vai ter que ter uma programação de 2 horas semanais, independente. Eu acho que a gente está começando na hora certa, eu acho que vale a pena sim. Porque audiovisual é audiovisual, independente de ser para televisão ou para cinema. Acho que para TV, com toda a dificuldade, ainda mais prática, por ser mais comercial do que o cinema. Você tem que sair de casa para pagar e assistir alguma coisa. A televisão já invade e já faz todo mundo assistir, independente de querer ou não. Você aposta, então, numa simbiose, numa confluência entre os meios, entre a televisão e o cinema? Eu acho que audiovisual é audiovisual, né? Existe um pouco dessa diferença que é causada pelos intelectualoides e tal, que cinema é cinema e vídeo é vídeo. Mas eu acho que você pode trabalhar, como já foi feito várias experiências, a Globo mesmo já fez isso, de colocar uma linguagem cinematográfica em vídeo e fazer coisas belíssimas na televisão. Eu acho que a gente pode trabalhar com audiovisual uma linguagem universal. Agora, voltando um pouco à novela Filhos do Mar, pra quem não é de Pernambuco, né, provavelmente não conhece muito bem a história, como é que é o enredo? O que que conta a novela Filhos do Mar? Bem, Filhos do Mar, assim, na realidade é uma ilha fictícia, se passa numa ilha fictícia, não tem uma aldeia de pescadores, e a novela começa quando um grupo de estudantes chegam nessa ilha para estudar a mudança da rota dos tubarões, que é um tema que todo mundo mais ou menos já ouviu falar sobre os tubarões que atacaram aqui na Praia de Boa Viagem, né? Então, eles chegam para estudar essa mudança da rota dos tubarões, porque eles saíram dessa ilha para ir atacar os surfistas e os banhistas de Boa Viagem, e acabam ficando presos dentro dessa ilha. E a mocinha rica que chega acaba se apaixonando pelo pescador chamado Aquiles, e há esse choque cultural do pessoal que vem de um universo totalmente urbano e fica preso numa ilha onde não tem comunicação nenhuma, nem rádio, nem TV, e eles ficam próximos à cultura totalmente nordestina, onde eles vão ter acesso a histórias e lendas, a danças típicas, a personagens totalmente caricatos do imaginário popular nordestino. É uma novela que fala de meio ambiente, fala de romance, fala do cenário do litoral nordestino e fala sobre a cultura. E, bom, a sua formação é em cinema, né? Você se formou pela Federal do Pernambuco? Conta um pouco sobre a sua... Não, assim, eu me formei em Relações Públicas. Depois eu fui pro Rio, fiz pós em cinema. Mas antes de fazer pós, eu já estava trabalhando com o cinema. Eu fiz algumas produções, fiz alguns cursos de roteiro independente pela Federal. Era um curso de extensões pelo IAC, Instituto de Arte Contemporânea. Comecei a estagiar em alguns curtas-metragens, mas assim, em 97 para 98, eu escrevi um roteiro que era de um curta-metragem sobre Capiba, que era um compositor pernambucano, de frevo. Escrevi na Lei de Incentivo Municipal e Estadual e ganhei. E fui fazer o filme, né? Em 2000 estreiei, em 2001, no Festival de Cinema do Recife, que hoje chama-se CinePE. E estreiei o filme e fiz o filme em 35mm. Então, comecei cedo, com 19 anos. Fiz o meu primeiro filme e depois, com a dificuldade de trabalhar com película de cinema, acabei aderindo a vídeo, fiz alguns outros curtas em vídeo que não teve uma dimensão como Capiba de festival e tal, e resolvi apostar agora nesse projeto que já está me tomando mais ou menos um ano e meio de pré-produção. Legal, bom, eu desejo boa sorte para vocês, espero que dê certo, eu sou uma das pessoas assim, que mais... torce para que a gente tenha uma programação regional forte nas televisões. Acho que Pernambuco, dada até a sua importância histórica, também pela própria história da imprensa, enfim, da televisão de Pernambuco, que é uma das mais tradicionais do país, a gente fica sempre na torcida para que iniciativas nesse sentido frutifiquem, né? Deem certo e vão adiante. Ah, tá ok, muito obrigado. Eu que agradeço a entrevista, e acho maravilhoso poder divulgar o projeto, e quem sabe daqui a algum tempo, acredito que até o final do ano o projeto está saindo, e espero que passe por aí também. Tá, tomara que sim. Mando um grande beijo pra Tatiane, faz tempo que eu não a vejo. Tá, tem contato só pela internet, tá bom? Ah, tá ok, querido, muito obrigado também. Obrigado, boa noite. Boa noite. Esse foi Francisco Amorim Filho, cineasta, diretor e produtor de TV, falando sobre sua novela Filhos do Mar, que está sendo produzida no Recife. Bom, nosso tempo já está estourando, infelizmente não vai dar para rodar uma música aqui como eu tinha planejado, mas nos próximos podcasts, além de notícias e entrevistas, eu também vou estar apresentando alguns sons alternativos que eu achei aí pela internet. Em breve eu vou criar também uma comunidade no Orkut, onde o pessoal vai poder comentar, criticar e sugerir pautas e entrevistas para os próximos podcasts. A gente fica por aqui, espero que todos tenham gostado. Eu mesmo me amarrei em fazer esse podcast e convido vocês para acompanhar as próximas edições. Um forte abraço e até mais. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html